Alfa de voo 340, confirma o seu chamado para a posição Sold e para a posição Otelo. Bom dia, identifique sobre vigilância radar, mantém nível 380. I don't turn the radio to volume transmission level 360 at front 443. Azul 4007. Azul 4007, bom dia. Qual é o nível solicitado para o Rio de Janeiro? O 380 para o Rio de Janeiro, senhor. Ok, em coordenação, aguarde um minutinho. Para cópia, a informação é hotel. Fazendo para cópia, sentido hotel 4007. Saída prevista, meu amigão. Ok, da Eldinera, aguarde. Da Eldinera, aguardando. Azul 4007, copia? Copia. Azul 4007 está autorizado para o Rio de Janeiro, o nível 380, aerovia Upper Whisky 50. Após a decolagem da pista 10, curva à direita, saída da EL, transição de Né, transponder ao 5461, no controle opera em 119, decimal 35, cotejo. Autorizado Rio de Janeiro 380, decolando da aerovia Lecce para o ISC 50, confirmando, decolando a pista 17, curva direita da aero transição de Neto 5401 no transponder, controle 11935. Isso aí, confirmando a pista 17, ok? Reporte para o push e acionamento azul 4007. Cliente 4007. Salvador, objeto 6700, bom dia. 6700, bom dia, prossiga. Por gentileza, poderia confirmar a temperatura e o vento? O vento agora é de 1,40 graus com 4 nós, a temperatura é de 27 graus, ok? Muito obrigado, hein? Por gentileza, 6700, confirma a pista em uso na circulagem prevista para 8 Zulu, será 17 ou a 10? 17, ok? A pista em uso agora até as 9h30 Zulu é a 17. Tá legal, se mantiver esse vento aí, eu gostaria de coordenação para decolar da 35. Ok, seu plano é para as 8 horas, em mais cerca de 10 minutos o plano deve estar aqui, a gente já coordena com o centro e no momento da decolagem, coordena a decolagem pela 35, ok? Muito obrigado. Virgínia Lanterna da Rio 400. Salvador Azul 4007, no gate 08, pushback acionamento. Está livre, chame táxi, KNH 1013, o Azul 4007. Livre, informa táxi 4007, obrigado. Nação Corrente Brasileira, deverá ainda se manter a rota autorizada da 350 para 339. Salvador, Buenas, Alvo 9700. Pode 6700, aguarde mais 3 minutos para coordenação do seu plano, ok? Tá, gente, pode adiantar a saída? Tá, vai, é o Bless a saída. Tá, é o Bless, obrigado. O 4007 para o táxi, 89 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Campinas. Está livre o táxi via Lima, ingressando na cabeceira 35, chame aliado e pronto na 17, ok? Táxi autorizado via Lima, backtrack sobre a 35, forma pronto na 174007. 360, chão e teto, Brasília, frequência 126, decimal 55, alternando 124, decimal 25, ano 629, vamos voltar. Aqui pra sua cópia, ok? Tá certo, a gente gostaria de coordenar aí a 35 pra decolagem, se possível. Ok, será coordenado então com o controle da guarda instante. Ok. Voo 040 da presente pro ONDB Salvador. Voo 040 da presente pro ONDB Salvador, quanto para? Está livre sua decolagem da 17, o vento de 130 graus com meia dúzia de nós. Livre decolagem, pistão no 7, o 4007. A sua transmissão muito ruim, autorizado os desvios. Whisky Octango. Whisky Octango. Decolou os 38, chame o controle em 19:35, tem uma boa, uma boa noite. 19:7, boa. É 19:35, ok? 19:35, obrigado. Objeto 6700 na escuta do solo, para a cota da torre, para a cota. Sempre. Objeto 6700 está autorizado nível 340 para o Galeão, pela aerovia Otazulu 14. Após a decolagem da pista 35, curva à direita para a saída da El, transição Bless, o transponder é o 5465, controle em 119, decimal 35, cotejo. Galeão 340, peso Lu 14, decola 35, curva à direita da El, Bless, 5465, 1935, 6700. Correto, só confirmando, decola 35 mesmo, o vento agora é 150 com meia dúzia. Negativo, então, 17. Ok, então 6700, decolarada 17, mantém a curva direita, saída da Elbless. Ah, Elbless direita, 17, obrigado. Jet 6700, lá, torre. Jet 6749, a torre. Prossiga para o Jet 6749. 6749, vento de 1,60 graus com meia dúzia de nós. Confirme a pista aqui, decola. 1,17. Ok, então 6749 está autorizado nível 340 para Guarulhos pela outra Whisky 50. Atual decolagem da 1,7, curva à direita, saída da El, transição de Né. O transponder é o 5466, o controle opera em 1935, cotejo. Autorizado 340, vai para Guarulhos, na Upper Whisky 50. Decola 17 com a primeira curva para a direita, saída da El, transição de Né. 5466 no transponder, 1935, controle, Webjet 6749. Correto, 6749, chama o protocolo, puxa acionamento. Vai chamar. Reduzir para a marca decimal 35 para os travessores. O 3501, devido à solicitação do CGMA, existe uma restrição de 30 milhas para a separação de tráfego. Nesse mesmo nível, ingressando na FIS Brasília, com destino a Guarulhos ou São Paulo, tráfego com diferença de 30 milhas. Temos um tráfego agora 12 horas, tráfego da companhia é 2320, 32 milhas à frente, mantendo o nível 340, mantendo a marcação 975, 3501. Para evitar vetores para a separação de tráfego,